O que te faz? O que te faz? O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem. Eu não sei se achou quando pensou que o show acabou, quando a cortina baixou, se enganou. Onde é maior e o oceano infinito, não tem melhor pra ver o paraíso. Somar para o bem sem olhar a quem liberta, arrepende qualquer prisão mental. Quanto mais sente, energia que tem, o amor que vem elimina todo mal. Choque desperta, mente aberta, sempre alerta pra errar o mínimo. Novo as metas, venha quem acerta, todas as setas prontas pro tiro. Mas só vai chegar quem tiver vivo, ação após ação, pra alcançar o objetivo. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. Que te faz bem. Por aqui eu cresci, por ali convivi, desde cedo aprendi que o melhor está por vir. De tudo que já vi, vivi e aprendi, só venci quando segui a intuição que eu vi. Na pista do ambiental, de vista era só mais um marginal. Skate, bike ou a pé na moral, suspeito a ter feito atividade legal. Uau, eu mais um 100 pendurados no trem, mais novo que busco, mais velho que tem. Logo cedo eu aprendi bem, respeito se ganha, respeita quem tem. No leito da morte não tem mais rico embaixo da terra ninguém. Nem por isso deixo de ganhar montinhos daquelas notinhas de 100. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem. Pensei no acaso, tracei o destino, pulando buracos, andei nos caminhos. Passado obstáculo em cada jornada, sonhos do futuro, ideias conquistadas. De quem tem a caneta dourada, no livro escreve as páginas. A vida é um caderno de histórias contadas, pra montar o que você precisa e mais nada. Tá tudo aí, quem tiver olhos, veja. Não acredite no que lê, ouve, ou seja. A intuição te conta melhor que ninguém, o que é certo, errado e o feio também. Viver no presente, aprender pra sempre, pois no piscar de olho tudo acaba de repente. O que te faz? O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te faz? Vem, vem. O que te